você trancado no quarto, ouvi em silêncio seu desabafo, com joelhos dobrados ao chão e as lágrimas caindo, molhando o colchão. Eu sei que nada está sendo fácil, você colecionando os fracassos, e a dor parece não ter fim. Mas não se esqueça, filho, eu estou aqui, e com providência eu vou entrar. As suas lágrimas eu vou enxugar. Você só precisa, filho, em mim confiar. Eu estou trabalhando, confia em mim, estou de te cuidando. O processo causa dor, mas logo vai passar. Depois da prova tem vitória pra você contar. Confia em mim, descanse o seu coração. Confia em mim, estou chegando com a provisão. A vitória é certa, pode confiar. Com choro de alegria você vai testemunhar. Eu vou entrar. As suas lágrimas eu vou enxugar. Você só precisa, filho, em mim confiar. Depois da prova tem vitória pra você contar. Confia em mim, descanse o seu coração. Confia em mim, estou chegando com a provisão. A vitória é certa, pode confiar. Com choro de alegria você vai testemunhar. Uma nova história você vai viver. Estou curando as feridas, tirando a sua dor, enxugando o seu rosto com as lágrimas que derramou. Nos detalhes estou cuidando de você. Estou de te cuidando. O processo causa dor, mas logo vai passar. Depois da